nossa. A segunda lição de moral: alma cebosa. Alma cebosa em cada verso eu confesso. Detalhadamente o seu processo é o inverso. De tudo que é de bom, pra denegrir qualquer imagem tem um dom. É fora do tom, sua pronúncia não agrada. O clima fica tenso sempre com a sua chegada. Arreou a lombra da rapaziada e acha justo. Naquele dia que vieram comer sua olha, que susto. Depois do terror, te mandaram pro interior. No dia que chegou, aprontou, levou duas coisadas, escapou. Ou se fosse eu, não estaria vivo. Não és construtivo, não fala a verdade. Só se preocupa com a sua integridade e vaidade. Psicologicamente falando, falsidade vai desaparecer. É triste dizer, infelizmente, mas até sua mãe não quer mais saber de você. Vai morrer da pior forma que existe, vai. Te deu a caixa de ferramentas do seu pai, Barrabás. Não quer ouvir conselho, reflexo do demônio no espelho. Tu vai cair de joelho e pedir perdão no melhor momento de descontração. Babão, lava a moto de um mau policial todo dia. Se tua mãe te manda ir na padaria, é uma agonia. E se for, é reclamando e arretado. Mal criado merece uma pisa, maldiçoado. Toma cuidado que o tempo não tá pra brincadeira. Rouba cinta de tênis na roda de capoeira. No parque da jaqueira e vendesse por dois conto. Afirmas que era o adianto da dolinha e pronto. Vai levando a vida desse jeito, sujeito do seu próprio irmão. Você tem preconceito, tu é suspeito em qualquer lugar que chegar. Essa é a segunda lição, alma cebosa. Vacilou, tombou, caiu, alma cebosa. Seu futuro foi você quem decidiu. Agora é mais um na lista dos derrubados. Plá, plá, olha aí o resultado. Quem vacila, tomba aí, quem tomba cai. Seu futuro é você quem faz. Castelo de areia não tem sustentação. Tá lá, mas o corpo estendido no chão. Não tem dignidade, é sempre negativo. Respeito próprio dispensa, não é ativo. Elimina a fuleiragem, bota fé, estou dizendo. Pois comer a sua olha, estão pretendendo. Alma cebosa em cada verso, eu intimido. Assim tenho sido, se eu continuar assim, eu tô garantido. Tu tás perdido, tás fudido, sem controle, sem noção. Tanto faz pra você estar vivo ou não. Ladrão de botijão, pilantroso nobre. Roubou o fio do telefone só para vender o cobre. Um dia alguém descobre e desmorona seu castelo. Vai cair, usa calcinha e sutiã amarelo. Cresceu seu elo, agora sabemos você quem é. Ofendendo o lado mais lindo da mulher. Zé Migué, sufi, cague, surdineiro, tenta puama. Maruado, gado, otarinho é sua fama. Questionado, sempre visado, vivo ou morto. Suas paradas são graves como a prática do aborto. Nariz torto já apanhou mais de uma vez. Roubando bermuda da Ciclone, da Balance Way. Pensa que eu não sei na época do carrinho de Rulimã. Tentou de todas formas comer sua irmã. Primo legítimo do Satã, ateu sem crença. Não responde quando o seu pai pede a bença. Espero que você aprenda o jogo do arrependimento. Nada contra a maré, não sei que a brisa do vento. Não lamento, só desprezo sua pessoa. Quem te vê de longe, não encara, só recoa. Não é medo da tua cara feia, feioso. Pois um minuto perto de você é perigoso. Vacilou, tombou, caiu, alma cebosa. Seu futuro foi você quem decidiu. Agora é mais um na lista dos derrubados. Plá, plá, olha aí o resultado. Quem vacila, tomba aí, quem tomba cai. Seu futuro é você que faz. Castelo de areia não tem sustentação. Tá lá, mas o corpo estendido no chão. Você é o próprio exemplo de indignidade. Não responde os termos de responsabilidade. É maldade sua, inveja sem controle, olhão. Critica qualquer um simplesmente por evolução. Não quer ver ninguém bem também. Não faz a frente, não estuda, não trabalha. E quer ser gente? Tentou ser crente, mas fumou no quintal da igreja. Até o pastor entregou de bandeja. A pior coisa que existe aqui é ser famoso. Responder pro ladrãozinho, safado, invejoso, cabuloso, mentiroso. Sem futuro, aquele que não serve pra nada. Um fuleiro onde pisa em qualquer butada. Não respeita a lei da rua, ainda quer viver. Seu principal ponto de vista é arriar e distorcer. A realidade é achar que é certa sua ficção. Escrevendo o roteiro completo de um vacilão. Vacilão, essa é a segunda lição e bota fé. Mude de comportamento se quiser ficar em pé. Vá criar seu filho dentro dos conformes. Se nele vai te ver em um caixão enorme. Alma cebosa. Alma cebosa.